625, informam que nós adotamos as zonas mínimas e chuva leve sobre o aeródromo. Chuva leve, 625. Avistado, pouso autorizado, pitona 0, vamos no 20 graus e não 5 metros. Excelente, 6225. A informação avistou com 600 metros, 6225. Control Solas 2-2, derivado táxi direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette na circuito 6225. Coluna 961, no decolagem autorizado, uma centena, 1-4, nós, que chama já. Recebe decolagem igual, 961. Na 6225, ingresso para o seu Juliette, por favor, 62. Juliette, número 62. Número 961, decolado aos 30, chama controle frequência 120 das mãos. 0-8-1, 961. Batia, tentar para o remédio, vou para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 9961, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 9. Recife 125, 13395, 961, bom dia. Bom dia, prazer. Obrigado. Capatango, escrevendo chave, bom dia, sendo Titação, cruzada chegada a mar, vista para a nível de voo 050. Capatango, escrevendo chave, ajuste 1018. 1018. Salvador, bom dia, Xanana, meia 225, informação brava. Meia 225, autorizado, Salvador Brasília, 360 nível, via para o Zulu 97, decola pista 90, curva direita, saída A, volta, transição elétrica, controle 1208-5053. 360 Brasília, conforme, decolada 10, curva direita, árbol elefa, para o Zulu 97, 208, controle 0053 no transponder, Xanana 6225. Correto, chame pronto. Chamada pronto. dia, azul Alpha 3 Hotel. Prossiga. Alpha 3 Hotel solicitando autorização para reboque da posição 4 Lima, pátio 3, para pátio principal, posição 01. Chame na saída do pátio 3, Alpha 3. Ok, autorizado até a saída do pátio 3, ok. Tango Whisky, aqui o uniforme, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, autorizado a finalização de hoje, reposta habilitada. Desceu para 2.000 pés, ajustando 018, finalização de hoje, reposta habilitada. Azul Alpha X-Ray Hotel pedindo autorização para ingresso no pátio principal, posição 1. Autorizado, reporte no teto. Ok, autorizado, reportar no final de reboque, no final do reboque, ok. estabilizou um localizador Whisky em Califórnia. Patatão Whisky em Califórnia, 47 na LF, chamei a torre, 1.8, decimal 9.5. Samarão, bom dia, senhor. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia. Whisky em Califórnia. Whisky em Califórnia, bom dia, prossiga. Estabilizar localizador, senhor. Uniforme todo autorizado, pitão 0, 970 graus, 5. Que é aquele informe, senhor. Cancela a partir do presente uma base pela direita 17. Base pela direita autorizado, cancelador instrumental 04. Reporte base, baixar trabalho. Botaremos, senhor. Base para final, que nem vai checar do Whisky em Califórnia. Whisky em Califórnia, todo autorizado, pistão 97, vento 97, 0 grau, 059. Uniforme. O solo 07 é posto de venda. check estacionamento Oceaner 6225, está no portão 6. Oceaner 225, autorizado que estiver estacionamento portão 62, chame o pronto táxi. Chamada para o táxi. Estacionamento, Oceaner 62 11. Para o táxi 6225, está com 3 horas de autonomia, alterna Goiânia 109 a bordo. Oceaner 225, autorizado táxi pelo ponto espera 90, vem de Afro, no ponto espera Torre Salvador, frequência na noite, decimal 95, ajuste 0018. Estacionamento, Oceaner 6211, posição 9. 211, autorizado se tiver estacionamento, chame o táxi. Toma lá, cadê? 325, autorizado a linha de baixo, som 0, vento 170 graus, 03 mais. Vamos ver a autorização do voo 963. 963, aguarda só um minuto, chegar no seu plano de voo. Com 7 Recife, aguarda um minuto. Contato, posicionar 6211, 128 a bordo, 4 horas de autonomia, está na Guarulhos. Ataque de Índia, quanto espera, turno no momento desse 995, ajuste do ativo 190, até 1019. Falei, o ataque 295, podia tomar um ajuste, me entrega? 1 no 8, desse 995, turno no ponto espera, ajuste na minha 219.